Mais um número de lança-chamas no FM Estéreo do Comercial, como sucede aos sábados e no intervalo de uma paragem mais larga nas tardes de domingo no Rock Rendezvous em Lisboa. A próxima realiza-se apenas a 26, com a atuação ao vivo dos Valium, alguns vídeos novos e também o uso de vídeos dos Venom e Whitesnake. Algumas organizações paralelas a funcionarem já em volta do lança-chamas, uma equipa de futebol de salão, por exemplo, na urbanização da Portela. Os lança-chamas, como se entendem ou como se intitulam, gostavam de contactar clubes de fãs do heavy metal ou terem contacto. Lança-chamas, clube de futebol de salão, urbanização da Portela, apartado 620-2685, Sacavém, Codex. Este é o destaque principal da emissão de hoje no Lança-Chamas, álbum regresso e, portanto, o último de que até agora tivemos e tiveram vocês o prazer de encontrar, Mountain, Go For Your Life. Time. início da passagem de destaque do lança-chamas de hoje para Mountain, o álbum Go For Your Life, tema já usado Hard Times, e um outro também a valer a pena a audição, que aqui continuará mais daqui a pouco no lança-chamas de sábado FM Estéreo da comercial Spark. Títulos para o Go For Your Life dos Mountain, que continuará mais daqui a pouco como destaque no lança-chamas FM Mistério da comercial até às 18, como sucede nesta dedicatória ao Heavy Metal e às tuas sete vidas. Heavy Metal, Zombies, Paranoid, Rua do Mar da Anunciação 58, quarto, 1300 Lisboa, e enviaram-nos, e agradecemos naturalmente, mais um póster do Renascimento do Metal e também um belíssimo calendário que iremos pôr em exibição na sessão de 26, junto ao bar do Rock Rendezvous. De facto, na primeira sessão efetuada do Lança-Chamas ao vivo naquela sala, os pósteres eram muito poucos, feitos por vocês, porque tinha havido pouco tempo para chegassem algumas das preciosidades que estarão expostas a 26 no hall do referido bar, como irão ter ocasião de verificar. Outra contribuição valiosa, através de dois bons trabalhos gráficos, dei o agradecimento do Lança-Chamas para Ana Cristina Marques, de Sacavém. Vá lá e vai ver o seu trabalho. Orlando Matias, dos STS Paranoid, teve uma ideia. Seria de estranhar que não a tivesse. Juntamente com os Tarântula do Porto, pretende montar para o verão deste ano uma pequena ou grande turnê através do país. com as duas bandas a circular, com alguma música do Lança-Chamas, certamente garantida por nós, não em presença, mas através do envio caloroso. E quero, entretanto, que os clubes de fãs locais venham a trabalhar e a envolver-se com os STS Paranoid e os Tarântula no projeto e na realização dessa turnê nacional de heavy metal. É uma jogada de união que pode vir a funcionar. Orlando Matias, STS Paranoid, para quem quiser contactar, para Praceta Quinta da Conceição, 6 segundo direito, para Praceta Quinta da Conceição, 6 segundo direito, 2700 Amadora. Duas novas edições nacionais no campo do hard heavy metal, uma em single 7 polegadas apenas e é PNS para os Y&T Summertime Girls do álbum Open Fire, que já conhecem, passagens do som da frente. A particularidade tem também, aliás, a particularidade do single existe no lado B através do tema Lipstick and Leather, uma produção velha de Tom Allen para o álbum In Drug We Trust dos Y&T. Este single, juntamente com o álbum dos Kiss Asylum, publicações nacionais próximas, vezes 5 para ouvintes do Lança Chamas num passatempo que é chamado a vossa participação escrita, postal para Lança Chamas, Rádio Comercial Rua Sampaio Pina 26, mil Lisboa Codex, a partir de hoje, rapidamente, portanto, para anunciarmos os resultados já no próximo sábado. Oferecemos 5 singles e 5 LPs a quem responder corretamente às duas perguntas seguintes. O nome genérico do último álbum dos Y&T, não referente, portanto, a este single que agora falamos, e o nome genérico, naturalmente, do último Kiss. Chamas, cobriram-se aqui duas novas produções ou edições locais. O Y&T, single 7 polegadas, Summertime Girls e Kiss, o último álbum, o genérico que não dizemos porque faz parte da vossa resposta para o passatempo de que gostaríamos de divulgar resultados já no próximo sábado. Postais para o Lança Chamas, Rua Comercial, aliás, Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina 26, mil Lisboa Codex. Resposta a duas perguntas, genérico do último álbum dos Y&T, de originais, e do último Kiss, agora editado em Portugal. Prémio, o álbum dos Kiss e também a cópia 7 polegadas do single dos Y&T. junto aos Mountain, em mini destaque naturalmente para o lança-chamas de hoje, Fiona Flanagan. Dois títulos para Fiona Flanagan e o seu álbum estreia aqui no mini destaque a par dos Mountain no lança-chamas FM Estéreo. Da comercial até às 18 foi Over Now e já daqui a pouco James. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Yeah. Lança-Chamas aos sábados 17-18, o FM Estéreo da Rádio Comercial. A nossa próxima edição é naturalmente em grande parte dedicada ao Balanço 1985, com a ajuda dos ouvintes do programa e também do nosso assistente musical Vítor Barão. Fiona Flanagan foram dois títulos do seu álbum estreia, que aqui tem rodado algumas vezes com certa insistência. Retomamos, entretanto, aquilo que é o destaque principal da tarde de hoje, Mountain, álbum da reforma. Go for your life. Jimmy on the footlights. Last time I saw you, it was goodbye for good. You told me you were leaving, but I never thought you would. Twisted right out of my world, while dreaming your life away. Mais pequeno, dois destaques para o Lança Chamas 2 no FM Estéreo da Comercial e em mais uma edição do Lança Chamas. Um para os Mountain Go For Your Life, o outro para o álbum estreia de Fiona Flanagan. Mais tarde ou mais cedo, também a rodar aqui em largo, Malice, In The Beginning. Depois dos dois destaques para os Mountain e Fiona Flanagan, já as avulsas da parte final do Lançajamas de hoje, exatamente 15 minutos até às 18, para terminar mais esta nossa edição. Outro nome novo no heavy metal, Malice in the Beginning, que será mais tarde ou mais cedo. Destaque por aqui, tal como ficam também já uns sons do que é o fantástico álbum novo dos Wasp, The Last Command. I'm right. passou já um título à parte, o já vosso conhecido Blind in Texas, através do vídeo que exibimos nas sessões ao vivo do Lança-Chamas no Rock Rendezvous, nas duas tardes que até agora se efetuaram. Outro tema, Wild Child, do álbum novo dos Wasp, The Last Command. A próxima sessão ao vivo do Lança-Chamas no Rock Rendezvous vai efetuar-se de amanhã domingo, a 15 dias, portanto, mais exatamente a 26 de janeiro, com a doação ao vivo dos Valium, vários vídeos novos, entre eles os Venom, e ainda uma recordaçãozinha para os Whitesnake. Já na parte final do Lança Chamas 2, 10 minutos para as 18, dois temas para um álbum que finalmente sai em Portugal, edição no próximo dia 22, o reencontro com a voz fabulosa de Glenn Hughes e o projeto de Mel Galley com o apoio de Cozy Powell, Richard Bailey, John Thomas, Neil Murray e alguns outros. Phenomena. Yeah. Lança-Chamas FM Estéreo do Comercial. Sábados 17-18, as 7 vidas do Heavy Metal. Foram dois temas para localizar a edição nacional muito breve dos Fenómena, projeto de Mel Galley, com apoios preciosos como Glenn Hughes da Voz e Cozy Powell. A salientar também nas edições nacionais e como já fizemos ou tivemos em foco no início da emissão de hoje, single Summertime Girls dos Y&T, do álbum ao vivo Open Fire, e o álbum último do 85 do Esquece. Lança-Chamas é a despedida por hoje. ZZ Top, Planet of Women, boa tarde.